gato de novo, amor. Você vai ver. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Quando você vê ela me chamando de bebê. Vai doer. Vai doer. Quando você vê ela. Você sintoniza CYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Você sintoniza CYX 837, Canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. CYL 202, 98,3 MHz. A Rádio da Cidadania. Atenção, emissoras. Dentro de instantes, horário eleitoral gratuito. Conforme a Lei 9.504/97. Começa agora a propaganda eleitoral obrigatória. Coligação PLPP e Republicanos. Rádio 22. No toque de 5 ações de Bolsonaro, começa o programa do presidente que cuidou da saúde do povo e fortaleceu a economia. Mais de 500 milhões de doses de vacinas distribuídas. Auxílio emergencial de R$600. R$1.200 para mães e chefes de família. Créditos a pequenos empresários para evitar demissões. Auxílio Brasil de R$600 que vai continuar. É 22! Olá, meu povo! Olá, ouvintes da Rádio 22! Olha, Beto, o programa de hoje é para esclarecer umas mentiras da esquerda e falar umas verdades sobre o governo Bolsonaro. Vamos lá, Érica! Mentira tem perna curta e a imprensa, você sabe, né? Nunca mostra o que o presidente Bolsonaro fez. Então vamos dizer a verdade. Olha, Érica, o assunto é coronavírus. Você sabia que a primeira vacina contra a Covid no mundo foi aplicada em dezembro de 2020 em Londres, na Inglaterra? Sabia. O mundo inteiro estava atrás de vacina. E em 17 de janeiro, a primeira vacina foi aplicada aqui, no Brasil, no mesmo dia que a Anvisa autorizou a vacinação no país. Me lembro nas TVs as imagens de caixas enormes com vacinas nos aeroportos, indo para todo canto do Brasil. Para ficar claro, Beto, a vacinação do Brasil foi considerada uma das mais eficientes do mundo. Sem falar do fique em casa, a economia a gente vê depois. Podia quebrar o Brasil, né, presidente? Se o Brasil tivesse ficado em casa, hoje seríamos um país de miseráveis. E eu tenho certeza que fiz o que tinha que ser feito. O presidente Bolsonaro, além de cuidar da saúde, cuidou da economia. Foi mesmo, Beto. O presidente distribuiu mais de 500 milhões de doses de vacinas e ajudou empresários para que eles não demitissem. 2 anos de pandemia, perdemos muitas vidas. Mas preservamos também e lutamos também pela nossa economia, por empregos. Além de combatermos a Covid, com a compra de mais de 500 milhões de doses de vacinas que foram aplicadas no Brasil de forma voluntária. Ele foi o único que defendeu as pessoas que queriam trabalhar e teve sensibilidade e competência para garantir que milhões de brasileiros não passassem fome. Diferente do Lula, que mostrou desprezo pela vida dos brasileiros, veja o que o Lula falou. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus? Foi isso mesmo que ele falou? Foi. O incrível é quando Lula dizia uma crueldade dessa, Bolsonaro fazia o maior programa de transferência de renda da história. Isso, Beto. Preservou 11 milhões de empregos e deu auxílio emergencial de R$600 para 68 milhões de pessoas. Mães e chefes de família receberam R$1.200. Eu agradeço de coração ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, porque no meio de uma pandemia daquela, tanta verba que foi liberada, se fosse o PT, nós não tínhamos recebido nem isso aqui do que a gente recebeu. E mais, além do auxílio emergencial, Bolsonaro criou o Auxílio Brasil. O pior é que os deputados do PT na Câmara votaram contra. Eu vi na TV. Mas o presidente Bolsonaro venceu. E hoje o Auxílio Brasil paga R$600 para 21 milhões de famílias brasileiras. E 80% dos beneficiários são mulheres. O Brasil está dando certo. O preço da gasolina e álcool caíram. E os empregos estão voltando com tudo. E o brasileiro escolheu a maioria dos deputados, senadores e governadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Agora, ele vai ter forças para manter o Auxílio Brasil de R$600 e aprovar projetos que melhoram a vida dos brasileiros. Não é, presidente? Esse valor será mantido em todo o meu governo. Já está acertado com a equipe econômica e agora, com esse novo Congresso, que teremos a partir do ano que vem, tenha certeza, todas as pautas serão aprovadas com mais facilidade. Propostas 22. A partir do ano que vem, Bolsonaro vai pagar o 13º do Auxílio Brasil para todas as mulheres que recebem o benefício. E o presidente já garantiu, este valor vai continuar. Vai continuar. O Auxílio Brasil de R$600 para a população. Vai continuar. O governo honesto que não dá moleza para corrupção. Vai continuar. A verdade vence na mentira com as bênçãos do Criador. Vai continuar. Gasolina barata é o emprego voltando pro trabalhador. O futuro mais seguro é Bolsonaro presidente. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. Começa agora o programa do presidente Lula, o Brasil da Esperança. 13 pra melhorar a vida da gente. É Lula, Lula, Lula presidente. Pra melhorar a vida da gente. É Lula, 13, Lula presidente. Olá, amigos e amigas do nosso programa. Hoje é um dia muito importante. Você deve estar pensando, é sábado. Mas não é só isso. Hoje é o dia do professor. Isso mesmo, parabéns, professores. Vocês podem até dizer que não tem o que comemorar, né? Porque Bolsonaro cortou 96% da verba da educação infantil e 80% do dinheiro das creches. Mas a gente festeja a luta de vocês em um tempo em que se negou a verdade e o conhecimento. Pode acreditar. Lula vai voltar e vocês serão valorizados. A educação será uma prioridade de novo. A primeira vez que eu ouvi falar em Lula, eu tinha 6 anos de idade, que foi com minha mãe votando no Lula. E eu consigo ver muito claramente, assim, a diferença que fez na vida da minha família. Eu sou prova viva disso, né? Nós tivemos a oportunidade de sermos uma das primeiras na nossa família até o ensino superior. E isso foi no período do governo Lula. Pela educação, pelo Brasil. Agora é Lula! Você não tem noção o quanto eu já chorei por isso. O quanto eu me emociono quando eu encontro em qualquer lugar do Brasil uma pessoa dizendo: ô Lula, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter uma faculdade, eu sou o primeiro a ter um curso superior, eu sou o primeiro a ter uma escola técnica. Eu fui a Recife um dia desse e lá uma mulher gritou, ela falou: Lula, graças a você, eu tenho 4 filhas que fizeram universidade. Eu vivi a música macaxeira e caju na cabeça e hoje eu tenho 4 filhas formadas por causa de você. Isso me deixa, como eu sou chorão, eu toda vez eu choro com relação a isso, porque é uma gratificação. É uma gratificação a gente saber que na hora que as pessoas têm oportunidade, as pessoas não são inferiores. O rico não é mais inteligente do que o pobre, o rico não é mais capaz do que o pobre. Ele apenas teve mais oportunidade. Então, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é criar condições para que todas as pessoas tenham oportunidade. Proposta! Tá no 13. Lula foi o presidente que mais investiu em educação na história. Agora vai fazer ainda melhor. Vai! Lula vai implantar o Mais Universidade, fortalecendo o Enem, ProUni e Fies, para ampliar o acesso dos nossos jovens ao curso superior. Sim, Lula vai expandir e fortalecer a lei de cotas. Lula também vai investir em creches e escolas em tempo integral para melhorar a vida das famílias e a qualidade da nossa educação. É pela educação que a gente consegue existir politicamente, economicamente, socialmente. Não se pode pensar em uma nação, né, que tenha assim, um desejo de mudança se não for através da educação. E para encerrar, mas só por hoje, claro, Lula tem um recado especial para os professores. Quem educa, transforma. E vocês vão ajudar Lula a transformar o país. Uma escola boa precisa de professores bons, bem tratados, bem pagos e muito respeitados. Por isso, eu quero dizer, companheiros e companheiras professores, se preparem, porque nós temos muita coisa para fazer pelo Brasil, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes e pelo nosso futuro. Pela democracia, pelo Brasil. Agora é Lula! Agora é o amor, deixa o coração chamar. O Brasil tem jeito, é Lula lá, lá, lá. A esperança agora é Lula lá. Ligação Brasil da Esperança, PT, VZ, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós. Começa agora a propaganda da sua região. Desfaz-se, a partir de agora, a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504/97. FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Natal, São Paulo, Cuiabá ou Porto Alegre, de norte a sul do Brasil, nas grandes e pequenas cidades, o rádio segue cada vez mais forte. Não importa o tamanho da sua empresa, divulgar no rádio é a garantia de mais clientes, resultados rápidos e com um menor custo. Rádio, a melhor proposta para o seu anúncio está aqui. E os melhores resultados também. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Boa tarde, ouvinte, continue ligado. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Continue na sintonia. Mais músicas. Fique ligado. Vem aí a próxima atração. Circuito Brega. Resolvi não lhe deixar. Pensei melhor, eu vou ficar. Eu ficarei chorar. Vou confessar, me quero bem. O meu amor ainda é seu. Se eu partir, se eu não ficar. Circuito Brega. Circuito Brega. Brega. Chega de falar, agora para. Não quero mais ouvir você me reclamar. Não dá mais certo, vivemos juntos nesta casa. Um de nós dois agora tem que ir embora. Se os nossos filhos estão sendo maltratados, pois o culpado disso tudo não sou eu. Eles não querem me ouvir nem como amigo, e sempre acham que o errado aqui sou eu. Nesta casa onde morou felicidade, hoje é o inferno para mim. Nossos filhos, meu amor, estão criados, e hoje em dia não precisam mais de mim. Nesta casa onde morou felicidade, hoje é o inferno para mim. Nossos filhos, meu amor, estão criados, hoje em dia não precisam mais de mim. Chega de falar, agora para. Não quero mais ouvir você me reclamar. Não dá mais certo, vivemos juntos nesta casa. Um de nós dois agora tem que ir embora. Se nossos filhos estão sendo maltratados, pois o culpado disso tudo não sou eu. Eles não querem me ouvir nem como amigo, e sempre acham que o errado aqui sou eu. Nesta casa onde morou felicidade, hoje é o inferno para mim. Nossos filhos, meu amor, estão criados, hoje em dia não precisam mais de mim. Nesta casa onde morou felicidade, hoje é o inferno para mim. Nossos filhos, meu amor, estão criados, e hoje em dia não precisam. Estou aqui desiludido a procurar a fé perdida, ao fim da vida eu quero achar. Amei demais, fui bom rapaz, só fiz o bem. De tanto amar eu me perdi, não sou ninguém. Na minha vida conheci desilusão,